Papa e Salvador, boa noite, Gol 1172, baixado, checado, pista 10 a bis. 172, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 109. Sente livre pouso, pista 10, Gol 1172. Rose 72, solos 47, correção solos 40, direito 129 solos. Boa noite, Gol 972, táxi via Alfa Juliette, posição 7 do pátio 3. de Salvador, boa noite. TAM 3170 estabilizado no LS, final da pista 10 com 3 checado. 73170, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 8 nós. 100 com 8, autorizado pouso na pista 10, TAM 3170. Solo 58, direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, pode manter minha escuta. Direita, Alfa, Juliette, mantenha sua escuta, 3170. Antes da Juliette. Alfa Juliette, 3174. Autorizado, esquerda, portão 5. Transporte, portão 5, 3177.